as gravações, gravando tudo ao vivo. Sua coragem de militar, eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Sua voz, respirei aliviado.